Arquitetura em cena, o MIS Copa antes da imagem e do som. O MIS vive hoje um dos seus momentos mais aguardados, a fase final das obras, que em breve permitirá o museu assumir plenamente sua vocação como Casa da Cultura Carioca. É o prenúncio de um encontro há muito esperado. O dia em que seu acervo, suas narrativas e a potência das experiências museográficas imaginadas ao longo de muitos anos serão revelados, iluminando assim os múltiplos aspectos da cultura carioca e fluminense. Chegar até aqui, no entanto, não foi simples. A trajetória é extensa e, em muitos sentidos, espelha também os caminhos, interrupções, expectativas e reinvenções da própria história contemporânea do Rio de Janeiro. Concluir um projeto dessa magnitude após tanto tempo exigiu persistência, revisões, escutas e decisões audaciosas. A entrega do edifício representa, sem dúvida, um marco concreto, a certeza de que esse museu vai, de fato, existir. Mas entregar a obra, por si só, não evidencia ao público os inúmeros processos, escolhas e desafios que o tornaram possível. É justamente desse desejo de compartilhar o que não se vê à primeira vista que nasce a exposição Arquitetura em Cena, o MIS Copa antes da imagem e do som. Convidamos a conhecer os bastidores de como o MIS foi pensado por muitas mãos e visões, desde o processo de concepção da sua arquitetura singular até os principais desafios enfrentados ao longo de sua realização. Um olhar atento sobre os principais detalhes, questionamentos e soluções que costumam passar despercebidos, mas que são fundamentais para compreender a essência complexa desse projeto. Como escavar profundamente à beira-mar? Como erguer estruturas de concreto de geometria irregular? Como conceber fachadas com efeitos visuais inesperados? E, sobretudo, como essas escolhas técnicas e arquitetônicas dialogam com a alma carioca e com a riqueza de sua cultura? Por meio de recortes, aproximações e pequenos zooms sobre esse processo, pretendemos trazer um pouco da história invisível da concepção e da construção de um museu que, em breve, abrirá suas portas para ser vivido, experimentado e, esperamos, acolhido por cariocas do mundo todo. Como diria nosso saudoso Arlindo Cruz, o show tem que continuar. Ana Paula Pontes e Larissa Graça.